Ainda sou novinho, tenho muito pra curtir ainda. Eu não fico triste com nada, sempre tô segurando o plano. Aliados, trutas mais ausentes. Depois dos meus 18 foi passando de repente. Tento, eu não consigo entender. O mundo é tão difícil, só a gente que não vê. Andando por aí, passando o cotidiano, vejo várias vidas acontecendo com meus manos. Lembro muito bem de tudo que fazia a gente mó feliz. A noite inteira, a zoeira, uns rolês por aí. HPS, nós fechou, no muro nós deixou as influências. A nova geração que aqui chegou. Aí André, eu tiro por mim mesmo. As vendas acontecendo, na verdade eu não tava vendo. Tudo começou, eu só queria ajudar. Meu pai que tava preso, eu não podia era falhar. Críticas que me deixavam mal, me levaram mais profundo, me tiraram da real. Eu usei, refém, não parei, não mesmo, hein? Aí eu digo, tá ligado? Quando lembro dos meus atos, que foi fato, falho meu. Não sou culpado, sou errado. Não adianta eu sentar no rabo e falar pra você: faça o que eu falo e não faça o que faço. Assim que tem que ser, tô mentindo pra você. Doença, adicção, compulsão. Procura entender que salvação é individual. Não adianta querer ser e perecer. Com mal ao seu redor só vai sofrer. Todos gostam de você, mas é você que não quer ver. Só faz o mal acontecer. Doença, adicção, compulsão, traição, ilusão. Doença de que são, faz mal, não quero não. Virou meu outro caixão. Por favor, presta atenção. Difícil, eu sei que é, e só por hoje tamo de pé. Então seguimos até quando o Pai Supremo quer. Doença de que são, faz mal, não quero não. Virou meu outro caixão. Por favor, presta atenção. Difícil, eu sei que é, e só por hoje tamo de pé. Então seguimos até quando o Pai Supremo quer. É fato verídico, mano, é adicto, tem a doença. Para e pensa, o cara é convicto, nunca invicto. Assina compensa, vê se repensa. Se vem compulsão que traz ilusão, te deixa doidão. É adicção. Não adianta apenas dar um tempo, e quando menos esperar, estar no movimento. Não corre aqui, penhora ali. Se liga aí, se não cair, irei ouvir que você está a se destruir. Inverna na noite, às vezes não dorme. Boca da Nike, enquanto consome, olhando pro lado, encanado, consome. Será que é vida? Até foi pra clear. Depois que internou, falou que parou. E até sossegou, depois que voltou. Mas no primeiro deslize pro crack, continência. Recaída com abstinência. Doença de que são, faz mal, não quero não. Virou meu ou teu caixão. Por favor, presta atenção. Difícil, eu sei que é, e só por hoje tamo de pé. Então seguimos até quando o Pai Supremo quer. Doença de que são, faz mal, não quero não. Virou meu ou teu caixão. Por favor, presta atenção. Difícil, eu sei que é, e só por hoje tamo de pé. Então seguimos até quando o Pai Supremo quer. Eu também usei, experimentei, lutei, parei. E até você chegado no presente. Presente no passado, começa o mesclado, depois pentilhado e acaba na lata com várias horas lá na mata. Mas me escuta aqui, amigo, vá à luta, eu te digo. Seja forte, chegue em nós, desabafa, solta a voz. E então vamos ali no rolê pra distrair. Se esquecer, morrer de rir, aceitar, admitir. Se isolar é bem pior e não é pena nem é dó. Pelo contrário, dó essa ideia e reflita. Então batalha e acredita. Pode a igreja e a Deus, se apegue e leve os seus. Dobre joelho e ore muito, pois viver ainda é curto. Sempre tem alguém de luto. Já a alma é eterna, presta atenção, não quebra as pernas enquanto tem vida aqui na terra. Resumindo, pra se livrar, irmão da adicção, se entregue ao nosso Pai de alma e coração. Doença de que são, faz mal, não quero não. Virou meu ou teu caixão. Por favor, presta atenção. Difícil, eu sei que é, e só por hoje tamo de pé. Então seguimos até quando o Pai Supremo quer. Doença de que são, faz mal, não quero não. Virou meu ou teu caixão. Por favor, presta atenção. Difícil, eu sei que é, e só por hoje tamo de pé. Então seguimos até quando o Pai Supremo quer. Doença de que são, faz mal, não quero não. Virou meu ou teu caixão. Por favor. Por favor, presta atenção. Eu roubo porque ninguém me dá nada. Se eu não roubar, ninguém vai me dar. Aí eu tenho que roubar mesmo.